entendeš de muzică. Un programă de Helder Almeida. Voando vai para a praia Leonor na estrada preta, vai na brasa de lambreta. Leva calções de pirata, vermelho de alizarina, modelando a coxa fina de impaciente nervura. Como guache lustroso, amarelo de indante treno, blusinha de terileno, desfraldada na cintura. Fuge, fuge, Leonoreta, vai na brasa de lambreta. Agarrada ao companheiro, na volúpia da escapada, pincha no banco traseiro em cada volta da estrada. Grita de medo fingido, que o receio não é com ela, mas por amor e cautela abraça-o pela cintura. Vai ditosa e bem segura. Como um rasgão na paisagem, corta a lambreta afiada, engola as bermas da estrada e a rumorosa folhagem. O rando estremece a terra, bramir de rinoceronte, enfia pelo horizonte como um punhal que se enterra. Tudo foge à sua volta, o céu, as nuvens, as casas, e com os bramidos que solta, lembra um demónio com asas. Na confusão dos sentidos, já nem percebe, Leonor, se o que lhe chega aos ouvidos são ecos de amor perdidos, se os rugidos do motor. Fuge, fuge, Leonoreta, vai na brasa de lambreta. Thank you. Quando eu morrer, batam em latas, rompam aos saltos e aos pinotes, façam estalar no ar chicotes, chamem palhaços e acrobatas. Que o meu caixão vá sobre um burro, ajeizado à andaluza. A um morto nada se recusa, e eu quero por força ir de burro. Thank you. We had grief for supper. The tray was black with little flowers. And for an instant, all at once, the world became the dread. That you were wearing oh, the last time that I saw you, the last time that I saw you, glow and glow and glow. Judgment over all of us. I've had enough, lover, of what you think of me. I wasn't sure at all of what I was supposed to be. The demons keep showing me up in times of need, setting me free. She was a nothing. Never made me feel the way you do. Misery. You came at last. Locked the door and run above. I was doing some good, I was keeping clean. Kept my head up above your intimacy. find me those big sad eyes. I lay down on the empty streets that always seem to lead me to you. Under the underclass, deep in society's hole, that's where I saw you last. And we're beneath it all. I had this feeling I was coming back, but little did I know. Mosto, descantas e um rumor de passos na terra recalcada dos vinhedos, um fermentar de forças e cansaços em altas confidências e segredos, laivos de sangue nos poentes baços, doçura quente em corações azedos e, sobretudo, pés, olhos e braços alegres como peças de brinquedos. Fim de parto ou de vida, ninguém sabe a medida precisa que lhe cabe no tempo, na alegria e na tristeza. Rasgam-se os véus do sonho e da desgraça, ergue-se em cheio a taça à própria confusão da natureza. Thank you. Thank you. da música. A program by Elder Almeida.